Sonhei que amanhã do juízo rompeu ao tocar o clarim. Sonhei que as nações junto ao trono reunidas estavam enfim. Um anjo glorioso descendo se pôs sobre a terra e o mar, a mão para o céu apontando, jurou não haver mais tardar. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. Os vales bradavam aos montes, mas ó, era tarde demais. O rico surgiu, mas seu povo em pó, a ferrugem desfez. A conta com Deus contraída é grande demais nesta vez. Estavam ali poderosos, não tinham contudo poder. No livro os anjos acharam nenhuma grandeza conter. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e ais. Os vales bradavam aos montes, mas só era tarde.